CBN Foz Esportes. Apresentação: Bruno Zanetti. Olá, são 10 horas e 6 minutos deste sábado, 23 de fevereiro de 2013. Temperatura em Foz do Iguaçu na casa dos 26 graus, aqui na Terra das Cataratas. Está começando o CBN Foz Esportes de hoje. Vamos aos destaques do programa. ADI Foz Futebol Feminino encara neste domingo o Duque de Caxias pela primeira partida das oitavas de final da Copa do Brasil. O técnico Gesina Maceno não poderá contar com a meia atacante Daiane Moretti. WO em jogo treino. Aconteceu ontem no ginásio Costa Cavalcante. Foz Futsal compareceu, mas a equipe de Presidente Franco não. Mesmo assim, o técnico Juliano realizou treinamentos visando a temporada 2013. E ainda, meia maratona das Cataratas ainda com inscrições abertas. E amanhã acontece a Corrida da Paz aqui em Foz do Iguaçu. Tudo isso e muito mais agora no CBN Foz Esportes. Muito bom dia para você que está sintonizado aqui em AM1320 e também no nosso site www.cbnfoz.com.br. Eu sou Bruno Zanetti e repasso agora as principais informações esportivas deste final de semana, começando com a meia-maratona das Cataratas, que vem apresentando aí um bom ritmo de inscrições para a competição que vai acontecer este ano no dia 26 de maio. É a 7ª edição da meia-maratona das Cataratas, e em aproximadamente um mês, cerca de 1.200 pessoas já confirmaram a participação nessa corrida que acontece agora, né, com um novo trajeto inteiramente dentro do Parque Nacional do Iguaçu, que dá acesso às Cataratas. Ainda tem vagas disponíveis, mas o limite é de 2.500 participantes, portanto deve correr aí, literalmente correr, para se inscrever nessa prova que vai acontecer no dia 26 de maio. Lembrando que até o dia 30 de abril, as inscrições custam R$ 90,00. Depois desse dia, até o dia 17 de maio, o valor aumenta para R$ 120,00. As inscrições são feitas pelo site www.meiamaratonadascataratas.com.br. E falando ainda de corrida de rua, acontece neste domingo a Corrida da Paz, organizada pela Capitania Fluvial do Rio Paraná aqui em Foz do Iguaçu, e será a sua segunda edição. A corrida terá aproximadamente 4 quilômetros e a concentração para a largada e chegada da prova será em frente à Capitania Fluvial do Rio Paraná, na rua Barão do Rio Branco. A largada acontece às 9 horas da manhã, percorrendo as ruas TV Luiz Carinzo, Rua João Rover, Avenida Jorge Schimmelfeng, Rua Almirante Barroso, Avenida República Argentina, Avenida Brasil e Rua Barão do Rio Branco, que é a finalização desta corrida. O objetivo é promover a prática esportiva no âmbito das Forças Armadas e dos órgãos de segurança. E a corrida não terá caráter competitivo, mas sim participativo. E por isso, todos devem correr em grupo de largada até a chegada. O evento terá como foco a participação das Forças Armadas e dos órgãos de segurança, mas também estará aberto para a participação da comunidade em geral. Não será cobrada taxa de inscrição. E, por outro lado, também não haverá premiação. É apenas para participar aí dessa Corrida da Paz que acontece neste domingo, a partir das 9 horas da manhã, saindo em frente à Capitania Fluvial do Rio Paraná, na rua Barão do Rio Branco, passando pelas principais ruas e avenidas aqui do centro da cidade, e a chegada será também na rua Barão do Rio Branco, lá na Capitania Fluvial do Rio Paraná. Agora são 10 horas e 10 minutos, vamos falar de futebol feminino, já que a equipe iguaçuense da ADI Foz do Iguaçu embarcou nesta manhã de sábado para o Rio de Janeiro, e neste domingo, às 3 horas da tarde, no estádio Romário Faria, enfrenta a equipe do Duque de Caxias pela Copa do Brasil, partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O Duque de Caxias, que enfrentou o Foz do Iguaçu em 2010 e foi campeão, perdeu aqui em Foz por 2-1 e venceu o jogo de volta por 1-0. O golzinho que marcou aqui na Terra das Cataratas garantiu o título. Para chegar até as oitavas de final, a equipe de Gesina Maceno teve dificuldades. venceu por 1-0 o Comercial lá na cidade de Castelo, em Espírito Santo, e apenas empatou em 0-0 aqui em Foz do Iguaçu, garantindo a vaga. Já o Duque de Caxias teve mais facilidade, venceu o Clube Jaó de Goiás por 4-1 lá em Goiânia, e por ter vencido por 3 gols de diferença, evitou o jogo de volta, se classificando automaticamente para a fase seguinte. Coisa que o Foz pode fazer hoje, já que é o time visitante, e nas duas primeiras fases da Copa do Brasil permite isso. O time visitante que vencer por 3 ou mais gols de diferença avança imediatamente para a fase seguinte, sem precisar do jogo de volta. Problemas para o técnico Gesi Damasceno é a ausência da meia atacante Daiane Moretti, que se machucou no último sábado aqui no estádio Pedro Basso. Eu conversei essa semana com o fisioterapeuta da ADI, Fábio Perpétuo, que falou a real situação da meia atacante. Ela teve uma lesão, em especial num ligamento do joelho chamado ligamento colateral medial. Foi uma entrada que ela sofreu no jogo de sábado agora, contra a equipe do Espírito Santo, e essa lesão foi de grau 2. Não teve acometimento do menisco, ela apresenta um quadro inflamatório e um pouco de edema no cruzado anterior. Ela também teve uma pequena lesão, mas é bem significante no ligamento colateral lateral, mas nada que implique em cirurgia. O tratamento é mais conservador, é fisioterapia mesmo, é manter o reforço muscular, diminuir o quadro inflamatório e melhorar o quadro de dor que ela apresenta. Quanto ao tempo de recuperação, em média o protocolo ele rege 6 semanas, de 6 a 8 semanas para ter uma recuperação satisfatória. Só que assim, nós sabemos que a Daiane é uma atleta, tem um grande nível de metabólico, né? Tem uma boa musculatura e eu acredito que ela vai ter uma resposta muito boa ao tratamento, como ela está tendo até agora. Ela começou na segunda-feira o tratamento intensivo, ela está ficando o dia todo praticamente em tratamento e ela já está caminhando praticamente normal. Tem alguns movimentos que ela ainda sente um pouco de dor. Então eu acredito que em poucas semanas aí, ou menos até do que o protocolo rege, ela vai estar em campo já jogando. Fábio Perpétuo também falou como se deu esse tratamento assim que foi constatado aí a lesão, assim que a atleta se machucou. A lesão dela foi no sábado mesmo nós já iniciamos um tratamento de medicamentoso, o repouso que faz parte, né, do tratamento. Já foi posicionado algumas bandagens no joelho dela para proteção e muita crioterapia, muita utilização do gelo, né? No domingo nós mantivemos o critério e na segunda-feira nós iniciamos uma carga mais forte de eletroanalgesia, ultrassom, laser terapia, crioterapia, exercícios de isometria, tudo para acelerar o processo de recuperação. Tá aí, portanto, o fisioterapeuta da ADI Foz do Iguaçu, Fábio Perpétuo, falando sobre a situação da atleta Daiane Moretti, que vai ficar de fora aí de algumas partidas da equipe iguaçuense e também da seleção brasileira, onde ela faria treinamentos e amistosos com a seleção feminina do Brasil. Agora são 10 horas e 14 minutos. Ontem era para ter no ginásio Costa Cavalcante um jogo treino entre o Foz Futsal e a seleção de Presidente Franco do Paraguai. Só que não aconteceu porque o time paraguaio não compareceu ao ginásio. Nem por isso o time iguaçuense ficou sem atividade. O técnico Juliano promoveu um treino coletivo até para respeitar a presença do público, que não era grande, era um público bem pequeno, mas ainda assim compareceu ao ginásio Costa Cavalcante para assistir esse treinamento. E a gente conversou com o técnico Juliano, que já jogou no Foz Futsal, jogou em várias equipes aqui do Paraná, especificamente no Foz Futsal, e estava treinando na Itália. Agora ele retorna para a terra das cataratas. Feliz, né? Independente da equipe que eu estou treinando aqui, é importante que voltei para a cidade de Foz do Iguaçu, onde tive um momento muito bom na minha vida como jogador e agora a oportunidade de mostrar meu trabalho como treinador, né? Então a gente sabe da responsabilidade que é ser treinador do Foz Futsal e esperamos fazer da melhor forma possível. Juliano falou também, deu a sua opinião sobre essa mudança, né? Que ele era treinador da Unipa, assim como grande parte dos jogadores que hoje estão no Foz Futsal, ele também estava comandando a Unipa. Mas aí, na semana passada, inexplicavelmente, ainda sem muita explicação, né? A gente tentou trazer aqui as explicações, mas não está muito bem contada essa história. Mas agora ele está no Foz Futsal e deu a sua opinião sobre o caso. Isso não é bom para ninguém, infelizmente aconteceu esses problemas aí, mas como eu falei para os jogadores, nós temos que continuar seguindo, isso faz parte da nossa carreira, né? Então procurar dar sequência no trabalho, porque até dentro de quadra não mudou, né? O trabalho é o mesmo, os jogadores são os mesmos, então é focar no trabalho daqui para frente. Na próxima segunda-feira começa a Copa Cataratas de Futsal, com a participação do Foz Futsal, além do Joinville, Jaraguá e Corinthians. As equipes chegam neste domingo, a Terra das Cataratas. Juliano falou sobre os adversários que terá nessa competição amistosa, mas que serve de preparação para a temporada. São grandes equipes a nível nacional, isso faz parte até, né, do nosso trabalho, para realmente ver aquilo que a nossa equipe pode render durante o campeonato. São jogos difíceis, a gente sabe disso, que nós vamos encontrar grandes equipes, mas o importante é trazer o público de volta para o ginásio e procurar fazer um bom trabalho. Lembrando que a primeira equipe que deve chegar aqui a Foz do Iguaçu será o Joinville, por volta das 8 horas da manhã. Um pouco mais tarde, às 2 horas da tarde, é a vez da outra equipe catarinense desembarcar aqui em Foz do Iguaçu, o Jaraguá, que chega a Foz após participar de um amistoso hoje em Marechal Cândido Rondon contra a Copagril. E por último, no final da tarde, entre 6 e 7 da noite, já à noite, né, começando a anoitecer, chega o Corinthians, que será o único time que virá de avião. Ele vai desembarcar no aeroporto aqui em Foz do Iguaçu. E todas essas três equipes, fora o Foz Futsal, que é da cidade mesmo, as três equipes de fora ficarão no Hotel Estela Solares, lá nas margens da BR-277, próximo ao trevo da Avenida Costa e Silva. E já nesse domingo tem os primeiros treinamentos. O Foz Futsal treina das 4 às 6 da tarde no Costa Cavalcante. Já a equipe do Joinville treina das 7 às 9 da noite. E na segunda-feira, pela manhã, a partir das 8 horas da manhã, tem treinamentos. Durante toda a manhã, as quatro equipes vão realizar treinamentos no ginásio Costa Cavalcante. O treino do Foz Futsal é às 9. Na sequência, me parece, é o treino do Corinthians. A partir das 10 horas da manhã, o treino do Corinthians, e assim por sequência. O primeiro a treinar será o Joinville, na segunda-feira, às 8 horas da manhã, no ginásio Costa Cavalcante. Os ingressos para a Copa Cataratas Futsal já estão à venda, ao preço de R$ 10. Mulheres, crianças até 9 anos e idosos pagam meia entrada. Lembrando que os ingressos são vendidos em vários pontos: Panorama Materiais de Construção, Ginásio Costa Cavalcante, Mundo do Futebol, no Shopping e na Avenida Brasil, Unifoz, Casa da Gita, Farmácia Morenitas, Vita Derme, também Supermercado Líder, Santimóveis, Difós Escapamento, Varejo Paulista, Coque Semeador e Districal são os pontos de venda desses ingressos para a Copa Cataratas. Cada ingresso permite o torcedor assistir aos dois jogos da noite. São R$ 10 por noite, né? São três noites, 25, 26 e 27 de fevereiro, os dias da Copa Cataratas Futsal 2013, com grandes equipes: Foz Futsal, Corinthians, Joinville e Jaraguá. Falando ainda de futsal, para encerrar rapidamente, nós percebemos ontem o jogador Pereira atuando no treinamento com uma espécie de óculos, estilo Davids usava antigamente na Juventus de Turim, o holandês, né, que já se aposentou. E ele explicou por que está usando essa proteção nos olhos. Infelizmente, treino antes do jogo, do terceiro jogo das quartas finais contra o Morama no passado, infelizmente tomei uma bolada no meu olho e tive uma descolação de retina. Fiz uma cirurgia já no dia seguinte, porque tinha um perigo de até eu perder a minha visão. Mas a cirurgia correu tudo bem, o procedimento foi feito com cautela. E graças a Deus eu ainda estou enxergando, mas com dificuldade, mas estou enxergando. E esse óculos me ajuda mais para proteger o olho, para não, de repente, acontecer de tomar outra bolada. Tá aí, portanto, o jogador Pereira do Foz Futsal, outro atleta que estava na Unipa e agora vem para Foz do Iguaçu, falando aí sobre essa proteção no olho. A gente vai encerrando o CBN Foz Esportes, lembrando que hoje a CBN transmite a partir das 5h30 da tarde, transmite São Paulo e Linense. A bola rola às 6h30 direto do estádio do Morumbi. No domingo, às 4 da tarde, tem Palmeiras e União Barbarense. E às 6h30, Santos e 15 de Piracicaba. No domingo também tem o clássico Grenal pelo Campeonato Gaúcho, lá no Estádio Centenário, em Caxias do Sul. Vamos continuando com a nossa programação aqui na CBN. Lembrando que hoje não tem CBN Turismo por conta de uma programação especial do Oscar que vai acontecer aqui na CBN, né? O Oscar acontece neste domingo em Los Angeles. Claro que a CBN vai trazer todas as informações e a gente volta sábado que vem com o CBN Foz Esportes às 10 horas da manhã. Tenham todos um bom final de semana e até lá! CBN Esportes.